ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar nesta quarta-feira, dia 29 de janeiro, e como toda quarta-feira, o nosso assunto é o cinquentenário do golpe militar de 1964. Nós começamos essa série no dia 15, na quarta-feira 15, continuamos 22, hoje 29, mais uma vez tratando desse assunto. No primeiro programa nós tratamos da participação norte-americana no planejamento do golpe, aquela história que saiu da conversa do Kennedy com o Lincoln Gordon e que o Hélio Gaspari botou no Jornal Globo e no Estadão, sei lá onde que ele põe mais aqueles textos dele. E depois nós fomos para o desdobramento no programa seguinte sobre a participação do empresariado brasileiro, porque o golpe não foi um golpe militar, não foi um golpe civil-militar ou empresarial-militar, como prefere o Mário Augusto Jacobskind, que é nosso parceiro nessa série também. E hoje nós vamos desdobrar essa questão com o Oswaldo Monteal, que é doutor em História Social pela UFRJ e memorialista do período do regime militar. O Leonardo Vizeu, advogado e membro da Comissão de Direito Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio de Janeiro. E o Carlos Henrique Aguiar Serra, doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Ciências Políticas e Sociais pela PUC do Rio de Janeiro. Você está vendo que o programa de hoje é um programa de academia, com um forte viés acadêmico, porém focado nessa história, não é uma coisa só de teoria, mas basicamente e principalmente ciência política, história, realmente a história recente do país. E eu gostaria, abrindo o programa com o Carlos Henrique, que é a estreia aqui no programa, o resto já está conhecido aqui, gostaria de nós desdobrarmos essa questão. O golpe de 64, nós já falamos dessa parte da participação norte-americana, não significa que não voltemos a esse assunto também. E falamos do empresariado brasileiro. Eu gostaria que nós entrássemos agora nesse essa opção. Foi um modelo. O Brasil ali, ele tomou um outro rumo, tomou um outro caminho. Nós vínhamos numa trilha construindo uma nacionalidade, como diz o Brizola, ao invés de cidadania. O Brizola dizia que o Brasil precisa de nacionalidade antes da cidadania. E isso era o que vinha sendo construído até 1964, aos trancos e barrancos. E ali houve uma guinada, o país virou outro país. Gostaria que você começasse a partir dessa minha provocação, a sua primeira intervenção. Bom dia. Bom dia, prazer aí a todos. Eu acho que você coloca bem a questão. Eu acho que o golpe civil-militar, que se efetiva em 1º de abril, ele, na verdade, ele não surgiu da noite para o dia. Eu acho que há um consenso nisso daí, não foi um movimento efêmero. Na verdade, se a gente pega o período a partir da ditadura estadunovista, já há sinalizações, já houve sinalizações de várias tentativas de golpe, né? Então é bem lembrado, ou seja, tinha em curso, né, um projeto nacionalista, né? Havia uma riqueza, uma efervescência da participação, mesmo com todos os limites, né, do Estado de Direito no período de 46 a 64, porque não houve desmonte. Isso eu acho que é importante frisar, né? Principalmente para a geração mais nova. A partir da década de 30 em diante, não houve desmonte, por exemplo, da polícia política. Ela funciona plenos pulmões até o fim da ditadura militar. Eu acho que hoje em dia nós ainda temos os efeitos perversos do golpe militar. Então, na verdade, quando o golpe militar ele é efetivado, ele é concretizado em 1º de abril, eu acho que é um corolário, né? Se potencializou esse projeto autoritário, reacionário e golpista, né? Por que golpe civil-militar? Porque não foram apenas os militares, né? Como você também na introdução mencionou bem, houve a participação dos segmentos da sociedade brasileira, os empresariados, as classes dominantes, as classes dirigentes, a igreja também, no seu perfil e prática mais conservadora, que na verdade barrou. Eu costumo dizer isso daí em sala de aula, em meus trabalhos, nas minhas reflexões, nas minhas participações, o golpe civil em nada, o golpe civil militar de 64, em nada acrescentou o país. O país foi um desserviço, o país ele andou para trás, né? Em termos na questão da educação, das intervenções que foram feitas, à custa de um projeto autoritário, né? De uma intolerância, né? A conjuntura realmente política interna, ela era conturbada, no plano externo também, mas em nada se justifica a intervenção da forma que foi feita. Então, na verdade, a gente tem no começo dos anos 60 uma tentativa para resgatar aqui, já que você mencionou o Brizola, né, da linha assim, de um trabalhismo histórico, de um cunho de um socialismo de corte democrático, você tinha um projeto das reformas de base que foram simplesmente, esse projeto foi solapado. Né? Então eu penso que esse desserviço ele custou ao país e a gente ainda paga o preço. Há efeitos ainda hoje em dia, o que a gente chama no campo da ciência política, no campo da história, mas das permanências autoritárias, que são heranças da ditadura militar. Né? Hoje, só vou dar um exemplo aqui para o ouvinte ficar ilustrado aí nesse sentido. A militarização da segurança pública. A gente não consegue sair dessa pasmaceira. Criminalização de movimentos sociais. Nós ainda temos isso daí. Então, a violência do golpe é outra coisa também, né? O golpe, a ditadura militar, também jogar aqui pro debate, a ditadura militar, ela não foi homogênea. A ditadura militar, ela há um período, né? Há várias fases da ditadura militar. E eu acho que a partir de 68 há um recrudescimento desse aparato autoritário repressivo. Né? Eu vejo mais ou menos um período de 64 até 68... Né? E que muita gente, até da social-democracia, meio que apoia o golpe, vários setores, até esclarecidos, apoiam o golpe. Em 68, há uma ruptura total disso aí, com o AI-5, e mais ou menos vai até 74, quando o Geisel ele assume. Né? De 74 a 78, aí já tem o projeto aí da distensão. Né? É. Então, não foi um período, mas agora, uma peculiaridade, que é uma marca emblemática que liga esse período. Profundo autoritarismo. Eu acho que isso daí não é uma data para ser comemorada de forma alguma, mas é uma data para não ser esquecido. Eu acho que o programa ele tem um papel pedagógico fundamental, que é produzir, veicular informação. A gente não pode repetir essa deplorável experiência histórico-política que tivemos no país por mais de 20 anos. Então, isso aí não é realmente para ser comemorado, mas não podemos esquecer esse período. Certo. Uma coisa que você falou que eu gostaria de jogar aqui para a conversa é que os defensores do regime militar, ou os saudosistas daquele período, argumentam com o desenvolvimento que o país alcançou, notadamente no período Médici e especificamente nas telecomunicações. Os mais antigos, como eu, se lembram de como era difícil você fazer uma ligação telefônica dentro aqui, urbana, interurbana, então era uma dificuldade terrível. Você pedia ligação às 2 da tarde para ela ser completada no fim da tarde. Esse desenvolvimento, que é inegável, se deu muito em termos ideológicos com base no binômio segurança e desenvolvimento, que era o binômio do regime militar naquele período, principalmente no período da instalação, que vai até o AI-5 ou até um pouco depois dele. Como é que vocês veem essa questão? Você, Leonardo Vizeu. Bom, antes de tudo, bom dia a você que nos ouve. Só para pegar um fato histórico também. Bom, Mussolini também fez os trens chegarem na hora, não é? E se você olhar todo o regime que você tem, existem erros, existem acertos. O golpe começou como um processo de impeachment para tirar João Goulart do poder, que ele era o vice-presidente, eleito pelo PTB, porque a Constituição de 1946 estabelecia que as eleições presidenciais, o presidente poderia ser de uma chapa, o vice poderia ser de outra. As eleições eram independentes. Independentes, né? E o Jango teve mais votos, muito mais votos, isso, perfeito. Só que aí, o que houve? aquilo que começou como um processo de impeachment nos termos da Constituição de 46, inclusive contava com apoio de alguns advogados renomados internacionalmente aqui no Brasil na época, exemplo de entendeu Sobral Pinto, descambou em uma ditadura militar, rasgaram a Constituição de 46 com os atos institucionais, fizeram a Constituição de 67, que foi péssima, fizeram a de 69, que conseguia ser pior ainda, aí descambou pelo entendeu, depoente, a OAB se posicionou contra, e foi tão pedra no sapato, que teve bomba plantada em sua sede. Acho que o pior episódio para o direito nessa época foi que o nosso Supremo, nessa época, tinha ministros, juristas renomados internacionalmente, foram todos aposentados compulsoriamente, para não dizer Zé Castado, Vitor Nunes Leal, diversos outros, Evandro Lins e Silva. E o Supremo foi, inclusive, ampliado para poder atender os interesses da ditadura. Da ditadura militar. E o nosso controle de constitucionalidade concreto nas mãos do STF começou exatamente nessa época. Foi nessa época que nós introduzimos a ação direta de inconstitucionalidade para que o Supremo barrasse as leis que fossem incômodas ao poder executivo na época. Tá certo? Uhum. Então é aquela coisa, como todo regime, teve erros e teve acertos. Pode-se argumentar, evoluímos em tecnologia, realmente, mas o mundo todo evoluiu. Só que esse crescimento econômico que eles falam foi feito à custa de empréstimos que levou o país na década de 80 a decretar a moratória. Uhum. E nós quebramos na década de 80. Tá certo? E, enfim, graças a Deus, eu não vivi essa época. Eu era criança, sou um rapaz novo. Você não pode me ver aí, mas sou um rapaz novo. Vamos parar com as risadas, gente. Eu já disse que o programa é sério. O tema é sério. Bom, mas aí, enfim, acho que é uma época que deve ser bastante estudada, debatida, e acho que serve para que a gente aprenda com os nossos erros históricos. É uma coisa que a gente tem feito, repisado aqui desde o primeiro programa da série, inclusive com o João Vicente Goulart, que é o filho do presidente João Goulart, é que essa série visa o pulo do processo que se desenvolve agora em relação aos 50 anos do golpe, visa a você restabelecer a verdade dos fatos para sair daquela versão da ditadura militar, exatamente, que é a versão do vencedor. O Carlos Henrique falou uma coisa que eu acho importante, até para o Oswaldo Monteal entrar nessa conversa. Ele disse da herança maldita desse regime militar, quer dizer, nós temos até hoje, nós temos essa militarização da segurança pública, nós temos outras situações, que esse autoritarismo, que é um autoritarismo histórico, estruturante na sociedade brasileira, no Estado brasileiro, e que é apontado aqui junto com o racismo. Há quem diga que nós estamos num tripé que junta o patrimonialismo, o racismo e um outro fator que eu vou lembrar daqui a pouco, que são os três que estruturam toda a formação da sociedade brasileira. Como é que você vê essa herança? Você que é um estudioso especificamente desse período militar, como é que você vê essa situação? Bom dia. Bom dia, Golo. Bom dia, nossos ouvintes. Um grande abraço aí a todos, aos meus amigos aqui de mesa, queridos amigos Carlos Henrique, Leonardo. Parabenizar a EBC, a Rádio Nacional, Golo. É uma iniciativa, como disse o Carlos Henrique, muito importante e didática, né? Porque falta isso nos meios de comunicação, esse acesso às pessoas à informação, e o teu programa está prestando um serviço muito importante para a sociedade brasileira. Também eu gostaria de aproveitar e parabenizar o trabalho realizado pelo Instituto Presidente João Goulart no Distrito Federal, sob a presidência do João Vicente, que tem feito um trabalho também de recuperação da memória, o arquivo do Instituto Presidente João Goulart, um arquivo riquíssimo do período da ditadura e do período do exílio do presidente Goulart. É fundamental aí essa recuperação da memória, né? Esse trabalho feito, eu acho muito relevante, dos arquivos, dos documentos. Há muito material ainda a ser pesquisado. Eu, se você me permite, Golo, um espaço aqui em relação à documentação, a gente torce, né, para que cada vez mais, como diz aí o projeto do arquivo, né, que as memórias fiquem reveladas e não escondidas. A memória não tem que ser escondida, tem que ser revelada mesmo. Então, que as coisas sejam cada vez mais abertas, realmente franqueadas ao público, e que, por exemplo, acho muito importante que o arquivo do Ministério das Relações Exteriores também seja disponibilizado um trabalho importante. Nós pesquisamos muito no Arquivo Itamaraty, que, no Distrito Federal, que esse arquivo seja disponibilizado o mais depressa possível, que também o arquivo de Brasília, o Arquivo Nacional em Brasília, no Distrito Federal, tem apoio para que a documentação do presidente Goulart seja o mais rápido possível digitalizada. São mais de 600 latas. Nós trabalhamos tanto tempo, eu trabalhei 15 anos no Arquivo Nacional do Brasil, aqui do ladinho, né? Aqui perto da gente, o Arquivo Nacional. Há uma documentação também importante, mas o Arquivo de Brasília são mais de 600 latas só com o nome João Goulart. Só com a etiqueta ali, João Goulart. O que eu estou querendo dizer com isso? Já entrando na questão do autoritarismo, do regime militar, eu gostaria de fazer aqui uma referência à produção que foi feita em torno da figura do João Goulart, né? Porque foi produzido uma... Como a gente chama, né? Todos nossos colegas sabem isso aí, a imprensa também. Foi produzida uma historiografia, quer dizer, uma maneira de escrever sobre a história que colaborou muito para a visão que hoje se tem do período. Então, nesses 50 anos, falou muito bem o Carlos Henrique, não se trata de comemorar, de fazer uma festa. Claro, também não é um funeral, mas ao mesmo tempo, bom, até é, de certa maneira, né? Mas, de alguma maneira, nós temos que lembrar realmente, lembrar esse período triste, essa página lamentável, né, Leonardo? Lamentável. Leonardo, que é um grande profissional na área do direito, conhece como poucos, é um dos maiores especialistas de direito constitucional. Uma página realmente complexa, muito dura, muito difícil da nossa história, e que foi produzida uma imagem do presidente João Goulart. Eu gostaria de reforçar um pouco isso, sabe, Golo, se você me permite, porque o período Castelo, que as pessoas colocam assim como um período, já foi até dito por um órgão de imprensa, dita branda, né, como um período de uma ditadura branda, mas não, mas está muito longe dessa, da realidade. Ué, a tortura estava presente, a violência, as cassações, as prisões. Como assim dita branda? E mais, o presidente João Goulart sofreu as maiores pressões e depois, no exílio, foram movidos mais de 300 processos contra o presidente João Goulart, a revelia. O Leonardo, eu vou acabar falando besteira aqui, não, em relação ao jurídico, tá, e ele pode me corrigir. Mas ele foi julgado a revelia em mais de 300 processos. E diga-se passagem, com tudo contra, não conseguiram provar nada, nada. Isso, João Vicente tem feito um trabalho muito importante em relação à documentação, e eu tive realmente a satisfação de ter, modesto, humildemente, ter trabalhado, ter colaborado com o Instituto Presidente João Goulart em Brasília para a organização da eu e minha equipe de pesquisa lá da UERJ, da Faixa, ter colaborado para organizar essa documentação. Porque foi produzida uma imagem, tudo foi dito, Golo, só para concluir, desculpe, tá tomando um pouco de tempo, né, aqui de você, meu ouvinte, nós temos que voltar um pouco àquele tempo, voltar um pouco àquele momento. Quem foi João Goulart? Agora, ontem eu estava conversando com a Denise Goulart, nós estávamos meditando sobre isso, né, nós estamos já, inclusive Leonardo e Carlos Henrique vão trabalhar conosco, já convidamos, nós estamos produzindo um livro, viu, Carlos Henrique, né, aquele que nós já conversamos também com o Leonardo, esse ano, sobre um balanço da historiografia do golpe. Certo. Pensar isso aí. Porque o Jango foi... Tudo foi dito sobre ele. Ele foi do fraco ao manipulado. Era o comunista ao homem que ia implementar a República Sindicalista. Mas quem produziu isso? Uma historiografia fortemente vinculada ao período do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Na verdade, uma das motivações alegadas pelo golpe era que ele seria um contragolpe, o Jango daria isso, o golpe. Boa lembrança. Nunca houve comprovação disso aí, a não ser a correspondência trocada entre o embaixador americano e sua sede lá. Mas quando ele falou, o Leonardo, dessa questão da constitucionalidade do Castelo Branco, foi o Castelo Branco quem começou com os atos institucionais que romperam com essa constitucionalidade. E mais ainda, quando o Jango foi deposto, ou quando o Mazzilli foi empossado, e era presidente da Câmara, o Jango estava estava no Rio Grande do Sul, o Brasil tinha dois presidentes, sendo um absolutamente, exato, claramente ilegal. Eu gostaria que você puxasse a partir disso aí, esse discurso da legalidade. O que, que ocorre? Quando você tem um Estado democrático de direito, como era até então, sob a vigência da Constituição de 1946, para você retirar o presidente só com um processo de impeachment, impedimento perante o Senado. Que nem chamava impeachment, né? É, na época não. É, impeachment veio com o Nixon lá nos Estados Unidos. Perfeito. Que na época não houve. Então, se caracterizou a ruptura do Estado democrático de direito para você entrar em um regime ditatorial. O que, que é ruim? Todo regime ditatorial não convive muito bem com a pluralidade de opiniões. Logo, a primeira coisa que você faz é suplantar o regime de liberdades individuais, isso é, seus direitos fundamentais vão para o ralo. Daí a necessidade de você fazer atos institucionais que não se coadunavam com o regime constitucional de 46. E para poder legitimar o golpe perante o cenário internacional, o que, que você faz? Uma nova Constituição. Aí você pega o preâmbulo da de 37. É lindo. Considerando o perigo iminente de um golpe, considerando não sei o quê, foi exatamente o que eles falaram em 67, considerando que o povo quer. Que é do Estado Novo, né? Quer dizer, pegaram o preâmbulo da Constituição do Estado Novo e passaram para 64. É. Que, na verdade, também as pessoas dizem que desde 54 o golpe veio 10 anos depois. Ele foi engendrado em 54. A tentativa de impedir a posse do Juscelino já foi uma função disso aí. Se não fosse o Lote, o general Lote, entrar e ali diluir aquele complô. Aquele cenário ruim. Seria realmente antecipada essa situação, não é isso? Isso, perfeito. E aí, o que que ocorre? Eu me recordo de dois gênios do direito que atuaram nessa época, Lindsay Silva, Sobral Pinto, falando que diversas vezes eles iam em defesa dos prisioneiros políticos, impetravam todos os recursos possíveis. Quando chegavam com o alvará de soltura em mão, o Araponga simplesmente pegava, rasgava e falava: eu quero que a lei vá para PQP. Agora, como fica você, advogado, que trabalha com a lei para garantir a incolumidade física do seu cliente, que ficava até 8 dias em regime de total reclusão incomunicável, ouvindo do Estado, que fez a lei, o Estado fez a lei, o próprio Estado, na figura do seu agente, pega, rasga e fala: eu quero que a lei vá para PQP. E teve um outro caso interessantíssimo, de um renomado advogado, que por diversas vezes passou por isso. Aí, saindo do terceiro Comar aqui no Rio, ouviu do agente da, entendeu, repressão, abre aspas: doutor, quando que o senhor vai parar de perder tempo com isso daí para não ganhar nada? Ele virou e falou: querido, os honorários que eu tenho com os meus clientes são meus, não se preocupe. Agora, se você está tão preocupado com a minha vida financeira, não tem problema. Um dia a ditadura acaba. Aí você vai precisar de um cara como eu. E não se preocupa, que eu vou cobrar caro. Virou as costas que foi. Mas aí, que resposta... você aí um pouquinho agora. Não, eu acho que é nessa linha que o Leonardo tá ventilando, né? Mais duas lembranças, né, de grandes advogados, né? O Heleno Fragoso e o Nilo Batista, né, que defenderam presos políticos e se destacaram, Marcelo Cerqueira também, enfim, tem um... Que também é importante o seguinte: sempre houve resistência, né? Não foi uma coisa unânime, longe disso. A ditadura, que também é uma outra prestação de serviço aqui pedagógico, né? O período da ditadura, ele foi violento, sem dúvida. Também concordo inteiramente isso aí com o que o Oswaldo falou. Teve nada de dita branda, nada. Censura, repressão, tortura. Na verdade, dita branda já é um neologismo furado, porque não existe isso. Como é que você vai justificar? A ditadura tem que ser. Como é que você vai classificar uma dita branda? É o que uma dita branda? De dia você tem liberdade, de noite não pode sair de casa? O que é isso? Você prende, coloca de. É castigo e manda de volta para casa. É tortura com anestesia? O que houve é que, num primeiro momento da ditadura, com os compromissos assumidos pelo Castelo, que eu falava anteriormente, determinados setores, porque houve o compromisso, né, das eleições em 65. É verdade, isso aí. Por exemplo, um cara que eu estudei no mestrado, o Santiago Dantas, ele apoia essa tese, porque o Santiago Dantas, ele era contra a radicalização política, daí o termo dele, esquerda negativa. Não que ele tenha apoiado o golpe, Ele morre profundamente magoado pelo golpe. A ditadura, ela foi tão perversa que até, aspas, os pseudo-aliados, a ditadura perseguiu. Claro. Né? E os traiu, colocou, a todos, né? Traiu a todos. Traiu a todos. E os colocou no esquecimento. Até o Lacerda, que era o mais e virulento. Principalmente. Foi o primeiro, né? Foi um dos primeiros a cair em desgraça. O Corvo, né, como era chamado pelo jornal Última Hora. Enfim, tinha esse compromisso, né, das eleições retornarem em 65. Isso aí foi traído. Acho que o Leonardo mencionou bem isso aí. Os atos institucionais, eles solaparam isso daí. Então, quando eu falo que houve um desserviço, que o país andou para trás, e eu sustento isso daí, é que, em termos de lideranças políticas, houve a cassação literal disso daí. Não houve a renovação. De certa maneira, o país, somente a partir dos anos 90 para cá, isso em termos de história é pouquíssimo isso daí, é que a gente está vivenciando isso daí. Né? Agora, é importante também salientar esse ponto da questão da resistência. Por exemplo, né? Campanha da legalidade. A campanha da legalidade foi importantíssima isso daí, levada a cabo pelo Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, e que ele consegue dividir o exército. Não era pouca coisa isso daí, naquela época. Né? Tem até o depoimento do Brizola, que ele fala que naquele período é que as condições eram propícias para uma revolução. Revolução, não golpe. Para uma transformação efetiva da sociedade. Mas não ocorreu isso daí. Então, na verdade, a minha tecla, vocês estavam falando, estavam fazendo algumas anotações, esse aparato jurídico, policial, militar, ele vem desde, no mínimo, da década de 30, isso daí. E está aí até hoje. Olha só que coisa interessante. Quem fundou a República nesse país foram os militares. Logo, eles acham que a República é deles. E até hoje pensam assim, quem fez fomos nós, a República é nossa, dando-se o mundo. Mas a verdade é que eles aperfeiçoaram várias coisas, inclusive a tortura. E a lógica do inimigo também. Então, é lógico que não dá para a gente também generalizar. Porque também grandes militares foram caçados, que foram contra, mas, na verdade, tentaram resistir. Então, é uma outra marca emblemática desse período, né? A política do inimigo, né? O inimigo era o subversivo, o comunista. Isso era uma fantasia, isso era um fantasma. Isso aí, república sindicalista, o Brasil seria satélite de Moscou. Isso aí tudo era... Os sindicatos estavam sendo armados, não é? Quer dizer, tudo isso aí houve até... Pretextos. Exatamente. Intervenção norte-americana, patrocínio norte-americano. E aí, na verdade, uma correlação de forças políticas, né? Dos segmentos, principalmente mais conservadores e reacionários, efetivaram o golpe. É verdade. Né? Agora, nós temos o ato institucional número 1, que visou basicamente, logo no começo da ditadura, a caçar os comunistas e os corruptos. Né? Esse era o princípio. Conceitos jurídicos altamente indeterminados. Né? Claro. Não, os comunistas e os corruptos eram coisas. E o ato institucional número 2, que vem logo depois das eleições, já na ditadura, e quando eles percebem que eles não vão nunca conseguir pelas urnas a legitimidade que precisam, aí vem o ato institucional número 2, que caça, aí sim, cassações políticas, reformas, acaba com os partidos, esse tipo de coisa, que já é em 65. A partir daí, você praticamente pavimenta o caminho da ilegalidade, da inconstitucionalidade, que vai desembocar em 13 de dezembro de 68, no ato institucional número 5. Não é isso? Perfeito. Quer dizer, o Márcio Moreira Alves foi um pretexto. E se não tivesse o Márcio Moreira Alves e o seu discurso na Câmara dos Deputados, o ato institucional número 5 viria de qualquer maneira. Seria por causa do vendedor de picolé na porta do Congresso, que era um desafio, não é? Alguma coisa assim. Ele certamente estava armado com picolés, granada, e ia tomar um poder de groselha. Teria todo um simbolismo, uma iconoclastia, para se tomar o poder da forma truculenta como se tomou. Agora, a questão que eu gostaria que nós aprofundássemos aqui mais um pouco é que há um legado disso aí, entendeu? Ah, um, Não, que está vivo, está vivo, está vivo. Quer dizer, quando eu falei desse tripé estruturante da sociedade, eu tinha, era o racismo, o patrimonialismo e a desigualdade. Essa grande desigualdade, esse fosso social que existe, que mantém, que perpetua os outros dois e é fruto desses outros dois. Isso permanece, isso vem de antes. Quer dizer, quando vocês falaram, por exemplo, da proclamação da República, que foi feita pelos militares, antes mesmo de ser proclamada a República pelos militares, foram pelos positivistas. Uhum. Né? Os militares eram os grandes faróis desse positivismo, mas o positivismo é que estabelecia que o voto de um general vale mais do que o voto de uma lavadeira. É que, na verdade, todo sistema de direito é um sistema de contenção de massa e manutenção de poder. Exatamente. A gente tem aquela ilusão que o direito foi feito pelo povo. Não foi. O direito foi feito para manter o povo sob controle. Ponto. Tanto que quando você toma o poder e é o sistema jurídico vigente, a Constituição não te atende, o que, que você faz? Você muda ela. Acabou. A Constituição agora é essa, os direitos acabaram, quem manda sou eu, e se você é contra, eu vou te perseguir, te torturar, te, entendeu? Te matar. Se você for uma figura pública, eu te mando para o, entendeu, exílio, a morte civil e pronto. E o que eu acho que ficou muito ruim disso, porque ano passado a nossa atual Constituição fez 25 anos. Acreditar que uma Constituição feita sem eleições para uma Assembleia Nacional Constituinte, pelos deputados consentidos pela ditadura militar, fosse abrir as portas para uma redemocratização válida aqui no Brasil, foi uma grande falácia. É a mesma coisa que esperar uma reforma política com o Congresso que está aí eleito. Não vai sair nunca. E se você olhar, as mesmas figuras políticas que, entendeu, nós temos estão aí até hoje. Quando não vivos, os netos. Então ficou uma coisa hereditária, né? Passa de pai para filho. Monarquia. Então a gente vive uma república democrática com todas as características essenciais de um regime absolutista monárquico. O Maranhão está aí para reprovar isso. O vice-reinado da Bahia também está aí para reprovar isso. E olha que coisa louca. A gente teve uma Constituição que instituiu uma, tipo, uma cleptocracia. Quantos escândalos a gente já teve nesses últimos 25 anos? E quantos políticos efetivamente foram presos? Quantos juízes efetivamente foram presos? Quantos procuradores efetivamente foram presos? Eu acho que o que a gente precisa fazer é tirar um pouco esse manto de fantasia que, entendeu, a gente tem e encarar a realidade triste que nós temos. O legado jurídico que nós temos hoje é o legado da ditadura militar, que mudou tudo, para que tudo permaneça exatamente com o mesmo status quo antes. É, é verdade. Oswaldo, fala um pouco aí, você está muito calado, eu estou estranhando isso. Está concentrado. Está concentrado demais. O programa é sério, hein, professor? Olha, América Latina, né, meu Deus? Olha, essa questão que foi levantada também pelo Carlos Henrique, Leonardo, eu só... eu gostaria de lembrar também o papel, né, das forças que internamente produziram o golpe. Tem um livro importante, né, que é o livro do Rui Mauro Marini, Dialética da Dependência. Perfeito. Ele discute um ponto muito importante, assim como já vinha sendo debatido pelo René Dreyfus, no livro também igualmente importante, chamado 1964, A Conquista do Estado, onde eles chamam a atenção para essas forças que internamente, o Golo começou o programa lembrando disso, né, o papel do empresariado, né, o papel dessas forças civis. Nós estamos enfatizando, e com toda a razão, muito aspecto da militarização do golpe, é verdade, isso é muito importante, ver isso, realmente isso foi muito forte. Quando começou, né, Golo, essa história do golpe civil-militar, é engraçado, o Leonardo, né, o Casa Henrique, parece que a parte, assim, quando você viu militar, a parte militar do golpe, parece que ela ficou um pouco esquecida. Mas houve uma profunda, como o Carlos Henrique falou, uma profunda militarização da sociedade brasileira. A violência se estabeleceu. E a violência nas relações sociais, né, Hugo? A violência no emprego, a violência no dia a dia. As perseguições, elas ganharam as universidades. Isso eu gostaria que o ouvinte que está aí nos acompanhando, que o jovem que está nos ouvindo e tal, que não acompanhou todo esse processo, que não sabe, as pessoas não podiam, por exemplo, citar Celso Furtado. Não podiam citar Josué de Castro, Darcy Ribeiro. Se um professor falasse, não estou falando que é Marx, Engels e Lenin, não. Se você citasse Celso Furtado, encana. Autores proibidos de serem publicados. Josué de Castro morreu no exílio de depressão. Santiago Dantas, um infarto fulminante. Aquilo ali morreu de um jeito e outros tantos, né? A rigor, houve uma geração, por isso o professor Celso Furtado tem uma expressão que é muito feliz, que foi, né, Golo, aquela expressão, o Brasil em 64 teve uma construção nacional interrompida. Isso. Houve uma interrupção da construção nacional. Por isso que o Brizola fala, é isso que o Brizola diz, que nós interrompemos a nacionalidade. Exatamente. Então não adianta falar de cidadania se você não tem uma nacionalidade, não tem nação, que sustente essa cidadania. O projeto em base foi... esse isso. conceito de cidadão. É, olha o que nós estamos vendo hoje, a universidade, o que a universidade deixou? Nós sabemos disso, a universidade deixou de formar quadros nacionais. Uma coisa que posso eu queria... falar, deixou... posso falar? Sim, pode falar. Rapidamente, claro. Por exemplo, hoje dentro do direito do nosso ambiente acadêmico, mestrado, doutorado, estamos debatendo novas teses que o mundo inteiro já passou por elas há 20 anos atrás. É verdade. Então, a gente está com um atraso, está com um delay terrível, que certas questões que o mundo já conseguiu resolver aqui no Brasil, e aqui... a gente está começando a debater ainda e não sabe muito bem o que fazer. Sem então, o atraso intelectual é muito forte. Sem falar que as reformas de base, o João Vicente lembrou isso, as reformas de base do Jango, estão todas elas aí ainda na agenda. Não foi cumprido sequer a reforma agrária. Por quê? Para se manter as mesmas... Aí eu queria acrescentar só uma coisinha assim, que é o seguinte, como esse sistema é antigo, em 1950 e pouco, quando o Getúlio volta ao governo... Aclamado eleito, nos braços do povo. E nomeia o Jango ministro do Trabalho. O Jango aumenta o salário mínimo em 100% e o empresariado derruba o Jango. O Getúlio dá o Jango, mas não retoma o salário mínimo anterior. Mantém o aumento de 100%. Em 63, quando o Jango cria o 13º salário... a imprensa toda... O país ia quebrar. O país ia quebrar. O Globo bota em manchete, vai quebrar, não sei o quê. Ou seja, cada vez que você dá um passo no benefício social, você sofre, e você vê isso até recentemente no Bolsa Família, você vê todas as políticas sociais são atacadas. Porque você vai contra esse tripé do patrimonialismo, de plantar cabelo com o avião da FAB, esse tipo de coisa. Porque ser dono do Maranhão, dono do país. Desculpe interromper, só porque nas reformas de base há um. Desculpe o Golo interrompê-lo. Nas reformas de base há um elemento que eu tenho lembrado sempre por aí, nas aulas também, que o Jango, que sabedoria ali, da equipe que tá, porque ele teve um ministério. Assim, Evandro, Lins e Silva, você teve ali Darcy Ribeiro, Valdir Pires, Wilson Fadu, Santiago Dantas, Celso Furtado, Josué de Castro, bom, e por aí vai, eu falei, esqueci de outros aí, e Maria da Linhares, à frente da Rádio Roquete Pinto. Olha só, negócio impressionante, o Jango mencionou isso na mensagem que ele manda ao Congresso Nacional, dias após o comício da Central do Brasil, 13 de março de 64. Ele diz o seguinte, olha... Há também que se preservar, isso é uma coisa que chega até a dar frio na espinha. Há que se preservar, olha isso, Carlos Henrique, a liberdade acadêmica, a liberdade de pensamento. Um presidente que está alerta para isso. Que é a inspiração do Darcy, isso. Exatamente, aí. Exatamente, claro. A liberdade, a pluralidade, a liberdade acadêmica. Isso é uma coisa que eu digo a vocês, é muito importante. Que é o problema que o Leonardo apontou aí. Nós exatamente. 20 anos, tá, e Leonardo, uma coisa para a gente pensar, país. Leonardo, que até que você. Olha, você me permite até puxar a coisa do Leonardo. Você pede muita licença para falar, fala logo. Desde 54, o Jango vinha sendo vigiado. Desde 54, documentos do Arquivo do Estado do Rio de Janeiro mostram que ele vinha sendo monitorado desde 1954. E outra, quando vocês, todo mundo sabe disso, a carta testamento do Vargas vai para a mão do João Goulart e... há uma mensagem do Vargas ao Jango, que é um texto que está... Enfim, está registrado, está documentado, né? Alguns duvidaram, mas basta ler os documentos e fazer a pesquisa histórica. Não é. Sim, o que pesquisa que é? Histórica tem que ser feita. Quando o Vargas manda uma mensagem ao Jango dizendo: olha, pega essa carta e vai para Porto Alegre. Hoje foi contra mim, amanhã eles vão contra você. É verdade. Profético. Impressionante. Não só profético, como extremamente lúcido, compreendendo o processo desde o início. Como a gente falou aqui, né, no começo do programa, isso vem desde 30, né, Carlos Henrique? Isso começa em 30. O Getúlio sabia disso muito melhor do que o Jango, que era menino em 30, não é? Quer dizer, o Getúlio, quando vem aquele negócio da Revolução Constitucionalista de São Paulo em 32, aquilo é um absurdo, cara. Os paulistas queriam manter o privilégio do negócio do café. A República do café com leite. O convênio de Taubaté, aquela coisa lá. É porque é uma coisa muito simples. Difícil não é você mudar a lei, difícil é você mudar a mentalidade de quem vive sobre a égide da lei. Lei que você caneta, publica no Folha de Ouro e muda. Agora, mudar a mentalidade é difícil. E olha só que coisa interessante. Nossa Constituição, em 88, legitimou o trabalho escravo doméstico. A doméstica era um trabalhador de segunda, terceira, quarta ou quinta categoria. Somente agora, 25 anos depois, nós fizemos uma emenda que botou o empregado doméstico no mesmo patamar que todos os outros trabalhadores desse país. Isso gerou uma polêmica incrível, o país vai quebrar. Pô, será que se você recolher 8% de FGTS, isso vai quebrar? Mas esse é o direito, esse é o direito da, o direito do trabalhador, que vai contra o status quo, né, bicho? Esses caras estão no poder. Olha só que coisa, coisa louca. Empregado doméstico é artigo de luxo no mundo todo. Você pega, por exemplo, para que fique bastante simples, para que o nosso ouvinte possa ver. Gotham City, o Batman. O bilionário Bruce Wayne tem o Alfred, empregado doméstico. O comissário Gordon, chefe de polícia, lava a própria roupa. Não é? Ô, Leonardo, enfim, você viajou louca. Legal agora. Não, foi, mas... Pô, cara, essa foi boa, hein? Bate, mas é, essa, não, mas você não vai chegar no calma. É que você vê a galera. Vamos esquecer esse seu exemplo, porque esse seu exemplo foi bastante serôdio pra entrar nessa conversa aqui. Agora, de qualquer maneira, tá entendido o que você quis dizer. Inclusive, eu ia acrescentar uma coisa. Agora, recentemente, o governador Sérgio Cabral sancionou uma lei aqui que proíbe os clubes sociais de barrarem babás e acompanhantes de idosos e doentes nas portarias se não estiverem uniformizados, ou seja, identificados como babás e acompanhantes de idosos e tal. E aí veio aqui a presidente do sindicato dos clubes e disse o seguinte: isso não é uma exigência do clube, isso é uma exigência dos patrões. O clube não quer saber, o empregado doméstico, ele entra no clube como convidado do patrão, tira o papelzinho de convidado e entra. Se ele tiver de sunga, ele vai para a piscina, faz o exame médico e vai para a piscina. Se não, se ele tiver uniformizado, vai cuidar das crianças. Isso é um problema do patrão, é uma relação trabalhista, mas reforço o que você está dizendo. Exatamente, você querer manter aquela estrutura de, entendeu, poder. Eu mando, você, entendeu, obedece. O país é meu e não seu. Pois é. Você está aqui para me manter no poder. E isso aí você não vai mudar. Isso aqui você... Há muita gente que diz que isso só muda se rolar muito sangue na sarjeta. Eu não sei, eu questiono. Eu questiono isso, porque essas mudanças de Revolução Francesa, elas são mudanças também que já passaram há muito tempo, né? Então nós estamos numa outra época. Cortar os pescoços, cortar as cabeças, eu acho que essa fase a gente já conseguiu superar. Eu acho mas que não vai citar Alice no País das Maravilhas. Não. Posso até citar, eu adoro esses exemplos esdrúxulos, porque eles são simples. O fica fácil para você cultura popular. Por isso que em sala de aula o pessoal cita muito as pessoas. Eu pego esses exemplos assim, só eu vejo. Só eu vejo é bom. Gente, vamos então, nós estamos caminhando para o final. Eu queria que vocês fizessem um apanhado final. Como nós estamos com os três acadêmicos aqui, eu sei que vocês vão se estender um pouco mais, portanto, eu gostaria que o Oswaldo abrisse essa exposição final aí. Ok, olha, muito obrigado a todos. Então, três, quatro minutos, você vai tranquilo, viu? Ok. Chamar a atenção para que nesse debate ao longo de 2014, né, a gente aguarda aí uma sequência, né, de discussões. Eu acho que essa iniciativa da Rádio Nacional e aqui o programa Tema Livre é fundamental, realmente, que vá ao longo do ano com muito sucesso. Essa discussão dos 50 anos do golpe, eu espero que ela chegue também no ensino médio, sabe? No ensino fundamental, na educação básica. É muito importante que nossos currículos sejam alterados também. Eu gostaria, na minha mensagem aqui de encerramento, chamar a atenção para isso. As nossas crianças, como dizia Aliás Brizola, sempre falava assim, né? As nossas crianças. Pois é, que as nossas crianças, elas tenham a noção da sua história. A história está muito distante das pessoas. História é para ser vivida, história é vida. História não é algo que está ali parado. Ela ela é movimento, é vida. Então que isso faça parte do ensino escolar, na base, né? Porque as pessoas têm uma visão muito, né? Nós temos uma visão muito distante, o brasileiro tem uma visão muito distante. Não é questão de não ter memória, não. O brasileiro tem memória assim, porque o chicote no lombo, ninguém esquece do chicote, da porrada que leva na cabeça. Desculpa aqui o ouvinte, né? Bem entendido, né? É, a pancada, né? É, ninguém esquece isso. Todo mundo sabe aquele negócio, né? Quem bate esquece, quem apanha lembra. Então todo mundo lembra, né? Dos processos que viveu, né? Seja do ponto de vista individual ou coletivo. Então não é um problema de memória, é um problema de história. História não é sinônimo de memória, como a gente sabe. E a história do Brasil, ela precisa ser esclarecida, apresentada didaticamente. Então, o programa está cumprindo uma função essencial. Eu espero que nós alteremos também os currículos. Não dá para o livro didático, desculpa a provocação aqui, é provocação benigna. O livro didático para em 64. Não dá mais. Isso não dá mais. Ah, alguém sempre vai dizer, não, mas peraí, mas tem um aqui no Acre. Não, tudo bem. Tem que ter todo o Brasil. Isso tem que ser um... A gente espera que esse ano isso aconteça. A gente faça um grande projeto, né, professores? Projeto aí, a imprensa. Ó, vamos então chegar no ensino médio, esclarecer. Não é possível mais que isso seja um ponto cego, né, para o nosso estudante. É muito curioso que o exame... Pode ser Enem, ENAD, pode ser vestibular, o nome que você quiser. Curiosamente, nunca teve questão sobre João Goulart. É verdade. Não é curioso isso? Hein, Casa Henrique? Tema de redação. Casa Henrique, pensa nisso. Nunca. Mas nunca é demais, né? É. Não tem, isso já foi objeto de discussão nossa. Em reuniões de fóruns ligados ao vestibular. Eu já participei de discussão sobre vestibular aqui no vestibular estadual. Por que será? Mas nunca? Tá bom, foi uma coincidência. Não, eu entendo. Ah, não, mas o aluno não vê. Como é que a gente vai cobrar? É verdade, eu entendo. Como é que a gente vai cobrar se o aluno nunca viu? Então, realmente não dá para acontecer como uma certa vez teve, só para concluir, desculpa, Golo, como certa vez teve na Rede Globo Televisão, uma minissérie onde apresentou o João Goulart indo para o Uruguai porque ele passou férias. Aí não dá. Isso para mim foi inesquecível. Dose para mamute. É, dose para mamute. O Jango foi para o Uruguai para passar... Férias. É, exatamente. Aí não dá, Golo. Obrigado, Golo. Obrigado. Tá. Leonardo Bizeu, você agora. Bom, eu só queria falar que eu acho que temos sim que retratar isso. Acho que um ponto fundamental, temos que construir uma nacionalidade, um patriotismo. Isso aqui não é só o país do futebol e do samba. Nesse país saiu inventos maravilhosos que revolucionaram o mundo. Santos Dumont inventou o avião brasileiro. Tá certo? E nós temos talentos que poderiam estar revolucionando academicamente, intelectualmente o país. Estamos jogando fora por quê? Porque não estamos dando o devido valor à educação. Temos que rediscutir isso. Um desfavor que a ditadura militar fez foi um empobrecimento intelectual do ambiente acadêmico pátrio. Temos que resgatar isso. Falo dentro da minha área. O direito constitucional é uma das áreas mais importantes dentro do direito. A Constituição muda o tempo todo, a sociedade muda o tempo todo. Você estuda constitucional nos dois períodos iniciais do curso de direito e nunca mais volta nele. Então, em 4, 5, 6 anos, quando você se forma, a Constituição já está completamente alterada, o aluno não sabe mais nada, ainda se pergunta por que vai mal no exame de ordem. Por quê? Porque a gente tem que rediscutir isso. A gente já tem que sai defasado, né? Completamente. O curso é péssimo. O currículo que a gente tem hoje está sendo reformado de 2 em 2 anos. Isso é, o estudante entra com uma grade, no meio do curso é outra, quando ele se forma é outra. Então, às vezes, ele não consegue se formar porque a grade mudou tanto e ele não sabe mais qual é a matéria que ele tem que fazer. A gente tem que voltar, padronizar, rediscutir e reestabelecer essa necessidade que a gente tem de que identificação com aquele orgulho produtivo. Nós somos uma nação rica intelectualmente falando. Desde aqui a gente eduque e dê as oportunidades, tá certo? Abração e se e caso precise que eu volte, volto aqui com o maior voltará, prazer. Certamente é voltará, certamente um voltará. Uma coisa interessante é que as pessoas sempre falam da precarização da escola pública e dizem, ah, no meu tempo a escola pública, eu estudei em escola pública, meu pai estudou em escola pública a vida inteira, e ninguém se lembra de que nós tínhamos uma escola pública que seguia uma diretriz, que seguia um princípio e um projeto de nação, um projeto de país. E quando a gente faz aquele acordo Mac-Uside contra o qual se insurgiu agora aqui o Oswaldo, é verdade, a gente começa a tirar, a roubar a identidade e a reduzir a autoestima e aí a precarizar tudo e não só a educação. Mas agora quem vai falar é o Carlos Henrique Aguiar Serra para sua intervenção final. Perfeito. Bom, agradecer o convite, prazer aqui. Acho que muito já foi falado, mas só para concluir então, lembrar, já que foi citado várias vezes, lembrar do velho e saudoso Darcy, né? Orgulho dos fracassos. Já pensou se a gente tivesse vencido? Não dá. Ficar do lado dessa galera que venceu seria uma tristeza, né? Seria completamente incompatível, contraditório com esse projeto que, lamentavelmente, foi exitoso, vencedor, né? Na sociedade brasileira, que solapou a educação, solapou, é uma falácia isso daí, que defendia um Estado, defendia um patrimonialismo, a privatização, um inchaço do Estado. Eu me lembro daquele antigo OSPB, se lembra? OSPB, Moral e Cívica. Eu e o Oswaldo, que somos um pouquinho mais velhos do que você, nós somos da geração do golpe. A informação era completamente solapada, negada isso daí. Já houve avanços, eu acredito que teremos mais. Então, na verdade, essas marcas, a questão da militarização, a lógica do inimigo, essa noção que é não só jurídica, mas é política do estado de exceção, que é de um jurista alemão, Carl Schmitt, que ainda se faz presente, ou seja, é um estado de exceção permanente. Vamos ver o controle punitivo nesses projetos de ocupação aqui das nossas favelas. Quer dizer, é uma contradição em termos, né, Carlos Henrique? Porque você tem uma exceção institucionalizada. Perfeito. Então virou regra. Virou pois regra. É, aí não é exceção permanente. Virou regra. Exatamente. É ditadura. É ditadura. Exatamente. Sob um manto jurídico de um Estado de Direito. Aí que é complicado isso daí. Então, na verdade, quando eu abri aqui a minha fala no início, realmente é um desserviço. Não há o que se comemorar. É realmente um funeral. É realmente um funeral, é uma lástima isso daí, mas precisa ser lembrado para não ser esquecido. E eu acho que a sociedade, partidos políticos, universidade, setores organizados e as manifestações nas ruas já sinalizam isso para a gente. A gente que tem que aprender com essas manifestações, porque já há um grau de politização na sociedade brasileira que eu acredito numa perspectiva de uma resistência disso daí, desse modelo, de uma perspectiva crítica de você produzir transformações estruturais na sociedade brasileira. Com os partidos políticos, obviamente estou falando de partidos políticos de esquerda, para realmente a gente promover mudanças. Aliás, aqui eu acho difícil você ter partido político de direita. Hoje não tem mais ninguém mais de direita. Mas tá você todo tem mundo. Não, eu digo ninguém nominalmente. Nominalmente de direita. Tá escondido aí. O pessoal tá na caserna, tá? O pessoal tá aí, tá. Mas tá, uma coisa que você disse que é interessante, essa coisa das ruas. As pessoas estão chegando às ruas até de uma forma absolutamente empírica e absolutamente existencial. Chegamos a um ponto em que você não pode mais esperar das instituições coisa alguma. Você tem que ir para a rua e dizer, chega, gente, vamos parar com isso. Basta, vamos refazer esse negócio aí. Não é isso? Perfeito. Bom, gente, é isso aí. O Tema Livre vai ficando por aqui. Esse foi o terceiro programa da série dos 50 anos do golpe de 64. 50 anos neste ano, que é o nome da série, que começou e tem a participação sempre que possível do filho do ex-presidente João Goulart, o João Vicente Goulart. Inclusive, na semana passada, tivemos aqui também a presença da Verônica Fialho, com ele, que também é do Instituto João Goulart e é a mulher dele. Teve uma participação também muito tocante, muito importante, porque lembrou o papel da presidenta Dilma no resgate do status político institucional do presidente João Goulart, quando ela botou o ministério inteiro, inclusive os militares, em Brasília para receber os restos mortais, rendendo honras militares e constitucionais. Ela deu um upgrade a essa imagem, ela abriu uma porta para começar esse trabalho que você falou, Oswaldo. Todos os ex-presidentes compareceram, menos Faltou um, né? Fernando Henrique, ele estava na Henrique França, é, com certeza. Acho que sim. Ele e o Cabral. É. Bom, gente, muito obrigado pela participação de vocês. O Tema Livre vai ficando por aqui. Um grande abraço para todos. Uma ótima quarta-feira. Amanhã, às 10h05, nós estamos de volta. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do Oswaldo Monteal, Leonardo Bizeu e o Carlos Henrique Aguiar Serra. E quarta-feira que vem nós voltamos ao tema dos 50 anos este ano. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.